sucesso. Logo eu, que me achava o tal, logo eu, que pegava geral, logo eu. Aconteceu comigo, foi castigo. Logo eu, isso nunca me aconteceu. Eu assumo, o culpado fui eu. Eu ia ser o seu marido, mas fui traído. Ai, ai, ai, tá doendo demais, ai. Até fiquei famoso nas redes sociais. Ai, ai, ai, tá doendo demais, ai. Minha vida viralizou, o famoso corno das manchetes dos jornais. Sabe por quê? A gaia foi grande demais. Oh, gaia do carai. Oh, gaia do carai. Oh, gaia do carai. A gaia foi grande demais. Oh, gaia do carai. Oh, gaia do carai. Oh, gaia do carai. Assim o coração chora. Isso nunca me aconteceu. Eu assumo, o culpado fui eu. Eu ia ser o seu marido, mas fui traído. Ai, ai, ai, tá doendo demais, ai. Até fiquei famoso nas redes sociais. Ai, ai, ai, tá doendo demais. Manchetes dos jornais. Sabe por quê? A gaia foi grande demais.